Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Isto. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos. Nós estamos na presença do Altíssimo. Creio que Ele há de falar o nosso coração. Amém? Daqui a pouco nós vamos unir a nossa fé para colocar a nossa casa, família diante de Deus. E eu creio que Deus há de nos responder em nome de Jesus. Se você trouxe a Bíblia, abra por favor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta aos Romanos, o capítulo 8. Amém? Carta aos Romanos, o capítulo 8. Isto, amados, para a glória de Deus. Enquanto você está encontrando, vamos louvando a Deus em nome de Jesus. Isto. Alegria no nosso coração. Você tem que acreditar. Pode ser difícil, mas vai valer. Conquistar o que o teu coração almeja alcançar, com visão de águia pra chegar em seu objetivo. O seu sonho é seu motivo, mesmo que pareça tão, ou o tempo tente te desanimar. Você é um diamante, nunca desista. Você nasceu pra ser. Você tem que acreditar. Pode ser difícil, você que pode assim, ó, conquistar, conquistar o que o teu coração. Visão de águia pra chegar em seu sonho. O seu sonho é seu motivo. Você é um diamante, nunca desista. Você nasceu pra ser vencedor, conquistador, preparado pra lutar sem desistir. Você vai conseguir. Creia nisso. Vencedor tem seu valor, sempre está seguro, seja onde for. Quem é um vencedor, conquistador, preparado pra lutar? Você vai conseguir. Vai sim. Um vencedor tem seu valor, sempre está seguro, seja onde for. O céu é o pra quem é um vencedor. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, amém. Quantos que já chegaram lá em Romanos capítulo 8? Quem encontrou, diga amém. Nós vamos começar a leitura no versículo 31, amém? Que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não daria também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pare por gentileza. De toda a carta que o Paulo escreveu aos Romanos, aqui o capítulo 8, irmãos, é um que tem os versículos mais conhecidos. É no capítulo 8 que Paulo diz aos Romanos, e claro, à Igreja de Cristo atual, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É no capítulo 8 que Paulo diz que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Analisando não apenas este capítulo, mas como os demais dessa carta aos Romanos, a Bíblia nos mostra, nos faz entender que Paulo queria motivar, irmãos, aquelas pessoas. Provavelmente a igreja que estava localizada ali estava enfrentando perseguições, lutas. Naquela época, irmãos, a perseguição era muito grande, era muito forte. O próprio Paulo, irmãos, foi um perseguidor da igreja. Ele mesmo mandou matar muitos cristãos da época, mandou prender, açoitar e matar muitos cristãos daquela época. E é provável, irmãos, que eles estavam vivendo este momento de perseguição, de luta, de batalha. E Paulo, nesta carta, fazia questão de lembrar aquele povo de que, independente das circunstâncias, independente das lutas, aquele povo era vencedor. E é isso que nós precisamos entender. Talvez você esteja vivendo um momento como este, um momento de perseguição, de luta, aquele momento que parece que tudo está dando errado e que parece até que você não é de Deus. As coisas estão se complicando de tal maneira que chega um momento que você fica questionando: puxa, será que Deus é comigo mesmo? Será que Ele está do meu lado? Será que Deus está me ouvindo? Puxa, tudo está dando errado e tal, aquela coisa toda. E o inimigo começa a trazer pensamentos para tentar influenciar você. Mas o que nós precisamos entender através dessa palavra é que as circunstâncias não determinam quem somos ou o que nós vamos alcançar. Aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que o nosso corpo sente, não determina onde nós vamos chegar e aquilo que vamos ter, mas aquilo que cremos. Se você de fato acreditar naquilo que a palavra de Deus declara a seu respeito, você todos os dias você vai vencer a batalha. Mais que vencedor significa isso: é você ser vencedor todos os dias, independente de qualquer situação que o inimigo se levante, crie contra você. É você permanecer confiante na palavra de Deus e não retroceder. Quando você permanece assim, crendo, aquilo que a palavra diz se torna real na sua vida. Para que esta palavra que acabamos de ler venha se materializar, precisamos pelo menos de duas coisas. Primeiro, precisamos crer nela. E segundo, precisamos confessar esta palavra. Aqui mesmo em Romanos, deixa marcado o capítulo 8. Passa uma folha, você vai encontrar o capítulo 10. Um versículo bem conhecido, mas vai servir de respaldo para a gente. Romanos capítulo 10. O capítulo 10, o versículo 10. Romanos 10, 10 diz assim, posso ler? Visto que como com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu preciso com o meu coração crer no que está escrito e com a minha boca confessar abertamente aquilo que eu estou crendo. É assim que vai se materializar. E eu preciso me apegar a esta palavra, pessoal. Eu preciso crer nessa declaração de Romanos capítulo 8. Mas por quê, pastor? Porque eu vou enfrentar obstáculos. Assim como a igreja que estava localizada em Roma enfrentou lutas, o inimigo se levantou contra eles, o inimigo vai se levantar contra nós também. E assim como aquela igreja precisou crer no que Paulo estava dizendo, nós precisamos crer no que a palavra fala sobre nós. Davi, nós conhecemos a palavra, mostra que ele venceu o gigante Golias. Davi era de Deus, recebeu uma unção para se tornar rei. Deus o preparou quando ele ainda cuidava das ovelhas do seu pai, até que um dia ele teve que enfrentar o gigante Golias. Não acredito que Davi esperava que na vida dele um dia ele iria enfrentar um gigante. Mas quando aquele momento chegou, ele foi confiante, irmãos. Quando ele foi para a batalha contra Golias, ele foi crendo naquilo que Deus havia dito sobre ele, crendo na unção que Deus havia derramado sobre a vida dele. E por isso que ele não se abateu diante do gigante, mesmo diante da ameaça do gigante, pessoal. O gigante ameaçou Davi pelos deuses dele, disse que cortaria a cabeça de Davi, mas Davi não permitiu que as palavras do gigante o influenciassem. Ele continuou crendo naquilo que Deus havia dito, e é o que nós precisamos fazer. Não podemos permitir, irmãos, que as lutas que se levantam, que as más notícias que chegam a nós, venham nos influenciar, a ponto de nos abater e roubar a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na palavra. Davi não se abateu, ele não permitiu que o gigante o influenciasse, irmãos. Não permita que a circunstância, seja ela qual for, venha influenciar a sua fé. O que determina o que somos e o que vamos ter é aquilo que cremos na palavra de Deus. Você é capaz. Você pode, na força do Senhor, vencer esse gigante que se levantou no seu caminho. Seja um gigante chamado dívida, enfermidade, desemprego, problema conjugal, ou qualquer outro que tenha se levantado. Você pode. Volta para o capítulo 8, por favor. O versículo 31. Olha o que Paulo está dizendo. Que diremos, pois, a estas coisas? Mas que coisas, pastor? A estas mesmo que se levantaram no seu trabalho. O que você vai dizer? O que você vai mostrar? Qual vai ser a sua reação a estas coisas? Quando o inimigo se levanta contra nós, Deus espera, irmãos, uma reação nossa. O Paulo está fazendo uma pergunta para você. O que diremos, ou o que você vai dizer a estas coisas? Como você vai reagir? Alguns, com a reação, estão dizendo assim: é, não tem jeito, está tudo acabado, o meu Deus não pode me livrar dessa. Porque estão reagindo com medo, desesperados. O que que você vai dizer? A outra parte do versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Maior é aquele que está em mim. Eu preciso crer nisso. Eu não posso deixar, irmãos, que a luta venha roubar do meu coração essa esperança. O versículo 32: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aquele que não poupou seu filho, mas entregou por nós. O Senhor, irmãos, ofereceu o único filho que ele tinha para morrer em nosso lugar, para nos resgatar. Paulo diz: como não dará também com ele todas as coisas? Claro que Deus vai fazer. 33: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. O versículo 37: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É assim que Deus te vê, querido. É isso que a palavra declara. É assim que você tem que se portar. Não permita que essa situação venha roubar a sua fé. Por maior que seja a perseguição, a luta, você é um vencedor. Você é o campeão de Deus. Deus olha para você como um vencedor. Mas pastor, diante dos meus olhos parece que não tem jeito. Mas se você quer mudar a situação diante dos seus olhos, comece a mudar em seu coração, crendo naquilo que Deus já falou com você, crendo no que a palavra fala a seu respeito. A palavra declara isso. Creia nisso e se levante para a glória de Deus. Amém? Quantos creem, digam graças a Deus.